Não, só eu preciso de Deus. Deus também precisa de mim. O peregrino desta geração que intercede pela nossa alegria em Cristo. Aquele que quando ninguém mais acreditava em ti, te reconheceu pela tua sabedoria e amor, e sem medo do mundo te proclamou rei. Um em mim e ambos no Pai e no Espírito Santo. Porque os profetas não somos simples mensageiros, mas também criaturas da vontade de Deus. Homens e mulheres que sofrem sem sofrer, de ira breve e perdão constante. Todos somos chamados, escreve Meister Eckhart, a ser mães de Deus, vasos da sua forma. Em cada alma centelha silenciosa se acende, pois Deus deve nascer eternamente nos homens. Os profetas não somos simples mensageiros.